Copiar do gol, após o pouso do Embraer da Trip, a linha em mantém, pista 1-0. Embraer da Trip, a linha em mantém, 8-0. Kilo Fox Note, desça para nível 050, chegada a Mari. Negativo Duna, Whisky Kilo Fox Note, projetado. Localizado, localizador, voo no 606. 606 complete, aproximação, torre 18-6. 18-6. Torre Salvador, boa noite, voo no 606. 606, boa noite, continua a aproximação, aguarda pista livre. Guardando pista livre, voo no 606. E 5344, solo 47, livra direito ao livrar, mantenha a minha escuta. Prosseguindo o táxi via Alfa, reportando antes da Juliette. O trip 5344 vai livrar a próxima direita, mantendo a sua escuta. Vai via Alfa, vai chamar antes de entrar na Juliette. No 805, vento 090 graus, 8 nós, livre decolagem, pista 1-0. Livre decolagem na 1-0, no 805. Play 520, desce para 2000 pés, ajuste 1012, reporte no localizador. Tá. Entendi, então para descer para 2000, TAM 3520, ajustado, e o reporte no localizador, é isso? Afirmativo. Obrigado. O 606, livre pouso, pista 10, vento no 00 graus, 8 nós, confirma o trem. Livre pouso, passado travado, voo no 606. Zona 805, decolou 48, com controle agora 19 decimal 8. 098, boa. Trip 5344, prossegue táxi em frente, ingressa via Índia até o 01. Via Índia até o 01, trip 5344. Estação decolagem, suba ao 370, sede a Puca. 370, 805. Bono 7 no 4, complete a aproximação, torre 18.6. 4, vai passar, já, Carlos. Copiado, Gol 7-4, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Gol 5-0-6-0, chega na Maria. Controle Salvador, TAM 3891, ciente da Bravo. TAM 3891, desça para 4 mil pés, chegada Ponce, ajuste no 012. No 606, sala 51, livre à direita, ao livrar, mantenha minha escuta, prosseguindo táxi via Alfa e reportando antes da Juliette. Direita Alfa, antes da Juliette, vou no 606. Sete 114, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 8 mais. 90 com livre pouso, 10, vou no 714. Sete no 4, apenas confirmando o trem. Baixa travado. TAM 3891 confirmando, é, autorizado pelo Centro Recife, voar a Lagoinha? É, nós voamos a Adolfo e depois a Lagoinha, agora bom. Copiado, TAM 3891. O 606 ingressa via Juliette até o 10. Juliette 10, vai no 606. na 6258, em forma indicada. Reduza para 2109, 210. Quadro, solo 53, livre à direita, livrar. Mantenha a minha escuta prosseguindo via Alfa e reportando antes da Taxi 6 Juliette. Prosseguindo na sua escuta via Alfa, reportando antes da Juliette, no Nascente no 4. Voo no 805, chame o centro Recife, 12545, alterne 12685. 2545, 2685, boa. Boa. Papatango, Whisky Kilo Foxtrot, desça para 2000 pés, ajuste 1011, reporte estabilizado no NS. Noite 3264, desça para o nível 070, chegada Mari. O 3264, mantenha a chegada Mari e informa a velocidade indicada. Copiado, TAM 3264, redução para 2209-220. Copiar 250 ao cruzar uma centena 210. Olha o foco. Oito, controle, prossiga. Próxima, Juliette, voa 714. No 714, taxi em frente via Índia até o 02. Índia 02, 714. Meia. 86, até daqui a pouco. Salvador Torre, muito boa noite ao TAM 3520, passou em dia, vai passar agora em dia certo, totalmente visual, vai estar checado. TAM 3520, livre pouso, pistão no zero, vento no 00 graus, 8 nós. Livre pouso na 10, 3520. Na 6258, prossiga na descida para 3000 pés, 1011 o ajuste. 3000, 3264, desça para 050. 050, 3264. A 3291, 2000 pés, ajuste no 011. 2000 pés, no 011. O 3891 não pode voar direto, Duna? 3891 não mantém a chegada. Mantendo a chegada. Solo 00, livra direito, livrar montanha, me escuta prosseguindo, táxi via Alfa, reportando antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. É a torre, prossiga. O esquilo Fox estabilizou no localizador. Esquilo Fox, trote, completa aproximação, torre 18-6. Completa 18-6, grato, esquilo Fox. Oxiné 6258, desça para 2000 pés, ajuste no 011, reporte estabilizado. 2000-011, reporte estabilizado, agradeço. 35, corrigindo, tá 3264, desça para 2000 pés, tráfego que precede, posição de 12 horas, 7 milhas, com 210 de ground. Tente, prossegue para 2000, tá 3264, tá reduzido aqui já, já tá com 210 indicado. Copiado, 3264, reporte estabilizado. Chamará, 3264. Confirma o vento, por gentileza. 1-0-0 graus, 8 nós. Prono 7, ciclo Fox. Copiado, aguardando para modificar a regra de voo, prosseguindo então pelo circuito à direita da pista 1-0-7, whisky ciclo Fox. Afirmativo, já está totalmente visual e tem condição de encurtar com base pela direita para 1-0-7, ciclo Fox. Autorizado, ciclo Fox, autorizado, circuito pela direita, me chame na final da 1-0-7. Vai chamar a final 1-0-7, whisky ciclo Fox. Da Juliette, tá 3520. 3560, ingressa via Juliette, até o 08. 3560. É 3520, tá certo. Cinco, três, um, sete, Belém, aguarde cópia. Saída Momo. Estabilizado em LS, o TAN 3891. 3891, complete aproximação, torre 18-6. 18-6. Portan 3891. Confirme que chamou a torre? É o TAN 3891, já vai passar onde a serra com o trem baixado travado. Copiado, TAN, continue a aproximação e aguarda a autorização de pouso. Guarda. O Whisky, Kilo, Fox, South, livre pouso no 7, vento 100 graus, meia dúzia nós. Livre pouso no 7, Whisky, Kilo, Fox. Olha, nossa direita, 2 horas, uma pessoa em ponta no leito das aeronaves. Confira a aeronave que reportou, para o controle. Ocean Air 6258. Obrigado. Informa no informarei no travessa do onde veio o laser, ok? Copiado. 090 graus, 79. Reautorizado o pouso, cabeceira 10 para o TAM 3891, apro. TAM 3264, aeronave que o Precede reportou laser na final, na sua cidade de Dona. Excelente, graças pela informação, 3264. Controle a posição, a nossa direita agora, meia milha. Grato, 6258. Complete a aproximação, torre 1262. 1262, 6258. Para Belém, aprovado 380, copia. Autorizado Belém, nível 380, via Upper Zulu 41, após conforme a rota do plano. Decola 10, a curva é esquerda, saída Momo, transição Trova. Controle, opera 119.8, aciona 5037 no transponder, aguarde para o cotejamento. É 6258 na escuta da torre? Siga 6258 na escuta, foi elétrico. Gente, é o número 2 na aproximação, continue e aguarde pista livre. Aguarde pista livre na 250. O TRIP 5317 prossegue no cotejamento. Correto, quando pronto, chama e puxa acionamento no 01. Boa noite, 5899, desça para nível 050, chegada Mari. Autorizado projetar 5899. No solo 08, livre à direita, livrar, mantenha a minha escuta, prosseguindo o táxi via Alfa, reportando antes da Juliette. O Ocean Air 6258, livre pouso, pistão 10, vento 090 graus, 7 nós, confirma o trem. Pouso na 1058, baixa travada. Do 420903 autorizado, chame táxi. São 3891, ingressa via Juliette até a área remota 103. Juliette, 3264, complete aproximação, torre 18-6. 18-6, graça, 3264, até daqui a pouco. Number 587, hold position. Torre Salvador, 3264, final de 4 milhas. Copiado, então 3264, continue e aguarda a pista livre. Aguarda livre, 3264. Oceanair 6258, solo Zuna 0, livra à direita, livrar, mantenha minha escuta prosseguindo via Alfa, reportando antes da Juliette. A gente mantém a sua escuta, livra Alfa, Juliette. Antes da Juliette, 6258. Clear to set up and push, call me ready to text. Três dois meia quatro, livre pouso, 1-0, vento 090 graus, 9 nós. Livre pouso, 1-0, até 3264. Desce para 2.000 pés, ajuste no 0-1-1, reporte no localizador. 2.000-1-0-1-1, acusará o EP 5899. São 3264, solo Zuno 2, livre à direita, ao livrar, mantenha a minha escuta, estou seguindo o táxi via Alfa, reportando antes da Juliette. Livre à pista direita, reporta antes da Juliette na sua escuta, 3294. Para o táxi azul 4209, são 3 horas e 50 de autonomia, alternando Galeão, 1-1-1 a bordo, 111. Autorizar o táxi via Índia e Alfa, me chame pronto no ponto de espera azul 4209. Índia e Alfa, chama ele, 4209. Chamar 6258, ingresso Juliette 009. Juliette 09,